Salvador Azul Pasar Tachú. Azul, prossiga. Pode confirmar a saída pra gente, por favor? Qual que é o meu destino? Campinas. Campinas da Euleta Bridge. Gael Leda Bridge, ok, obrigado. Boa noite, CNM 310, vai direto Duna, desce para 2010, QNH 10 no meio. Duna 2010 no meio, Ocean 310, reato. No solo 17, libera direito, solo 219. Goma 398, livre LS, a partida privada. Gol no 613, Semi Centro Recife, 1288, alterne 1260. 2288, obrigado. Boa noite. Boa noite. 5827, solicita pushback, acionamento de posição 4. Web 5827, reporte para táxi. Porta para táxi, 5827. Azul 407, ano pronto, cobra? Torre 1-1-8-9-5. 2-9-5-2-3-2-3. Campinas, via UP Zulu 1-6 até Bravo até o Zulu. Após conforme roda do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da EL, Leda, após bridge. Pistão 1-0 com primeira curva à direita. Acione 5-1-2-3, frequência do controle 1-2-0-8. Ok, autorizado, nível 360, até Zulu 16 até BHZ, estava até o Zulu, saída da EL da Trade, da coluna pista 10, primeira curva à direita, transponder 5123, controle 120 de volta. Azul 4071, cotejamento correto, reporte para o posicionamento, portão 01. Bem baixado. 398, check trade de pouso, 110 graus com 12 nós. Tio, tá checado desde o pouso, 6310, autorizado a final ILS 7, foi reportar estabilizar localizador. Sim, autorizado a final ILS 7, foi reportar a conta estabilizador, Chevrolet 3, 10. Solo Web 5827 para o táxi, temos 173 a bordo, autonomia de 3 horas e 48 minutos, alterna Guarulhos. Guarulhos, 3:48, qual que é o POB? 173. Autorizar o táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 1118.95, ajuste 10116. Direita na Índia, ponto de espera 1895, Web 5827, boa noite. Salvador, uma boa noite, Web 5827, quanto espera? A linha e mantém, 5827. E mantém pistão 0, Web 5827. Salvo, Salvador, boa noite, Altan 3662, sentido azul, autorização natal. Altan 3662, informação em curso é Alfa. Gente, autorização natal. Altan 3662, autorizado natal, via UP Zulu 10. Nível 370, saída Pulca, transição Cipar. Pista no zero com primeira curva à esquerda. Acione 5116, frequência do controle 1-2-0-8. 127, livre, alinhado e decolar. Ah. Então, no 0, 110 graus com 13 nós. Ali, decola, pistona 0, web 57. Pistona 362, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 08. Vem cortar. Solo 1398, livrou, boa noite. Luna 398, boa noite, autoriza táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 209, 398. Mas eu tenho pista visto, Ocean Aero 63107. Ocean Aero 6310, chame torre 1895. 1895, obrigado, daqui a pouquinho. Ocean Aero 6310, final ELS, pistão no zero, visual ainda não, baixo travado. 6310, continua a aproximação, eu gosto de pista livre. Salvador, boa noite, 9808, Passaredo, transferindo. Passaredo 9808, a sua identificação, autorizada a chegada a Mari, desse nível de voo 060. Perfil da Mari 060, pode ser no ideal? Passaredo 9808, afirma, no ponto ideal, desse voo 060. No ideal, vai descer para o 060, o 9808. E estavam sendo vetorados na 050 para evitar tráfego, ok? Sim, passarei do 9808. Controle, boa noite, web 5827, passa 1800. Web 5827, contato radar, saída da AEL, submanter nível de voo 360. Solicita a prodilia do web 5827. Controle, web 5827. Web 5827 autorizado, Leda. Direto Leda 360, 5827. No solo 32, libere na Fox. Último solo 219. 219, aliado, já. 6310, pousou, livrou, se escuta. Portal 6310, boa noite, Passaredo 9808, no ideal de descida, livrando para meia dúzia de mil, ok? Passaredo 9808, sente, desça para voo 060. Desce para o 060. Mantém a proa ainda, ou 08? Passarelo 9808, curva direita, proa 070. Direita 070, o 9808. Fala, Salvador, azul 4071, pronto, está tudo certo. Azul 4071, no controle equipe de solo, reporte para táxi. Pode para o táxi, para o táxi. Três meia meia dois, portão 8, por cento, tá? Então, 3662, contendo equipe de solo, reporte para o táxi. Portão. Gol no 604, confirme sua indicada. 2509. Tem condições de manter essa velocidade próxima à duna? Pode, sem problema. Sim, se mantém essa velocidade, gol no 604. Vai manter. Passarelo 9808, reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós, reduzindo, 9808. As restrições em TAP autorizada a final ILS X-Way, reporta estabilizar no localizador. Pois viu, 16 liberada a restrição em TAP, reportando no localizador, o número 04, com 16. Pode chamar o centro, 5827. Web 5827, chama o centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, 5827, boa noite. Série do 9808, seu limite será 120 de Simbra. Programa espera o 9808, confirme. Passarelo 9808 irá ultrapassar o curso localizador, seu novo limite é 120 de Simbra. Ah, ultrapassa e 120 de Simbra. desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 6, passarei do 9808. 3.000 pés, 10 ou no 6. Passarei do 9808, reduza para 190 mais. 190, reduz o 9808. A informação Alfa confere, autorizado Galeão via Upzulu 1-0 até Smap, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da Euleda após grid. Pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5121, frequência do controle 120.8. Noite de novo, com o atestamento correto, reporte pronto para funcionamento, portão 09. Temos a passo, notificação para o 06 da Mari, disponível de voo 050. Passarei do 9808, curva direita para 1-0-0. 1-0-0, 9808. Táxi, 110 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 9 minutos, alternando Ribeirão Preto. Alternando Galeão? Negativo, Ribeirão Preto. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia no ponto de espera Samia Torre na frequência 118.95, ajuste 10 no meia, bom voo. Gente via Índia no ponto de espera Torre 118.95, azul para Delta Tim. Tá, 3662 para o táxi, no meia 1 a bordo, alternando Fortaleza, 2 horas e 40 minutos. Alternando Fortaleza, confirme PLB autonomia? PLB 161, autonomia 2 horas e 42 minutos. 181-242 Fortaleza? 161. 161, obrigada. Autorizado táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia. No ponto de espera chamará a torre na frequência 118.95. Quem negar 10 no meia, bom voo. Via pátio principal Índia, ponto de espera 395, obrigado. Boa noite, Jânio. Tráfego Salvador, boa noite. Antena 3850, pronto para autorização em cópia. Fortaleza 370, da Ciência Alfa. Então, 3858, informação Alfa confere, autorizado Fortaleza via Upzulu 119, nível 370, saída Momo, transição Froti, pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5117, frequência do controle 120.8. Sim, autorizado nosso momento para Fortaleza no 370, via Upzulu 119, nossa trilha Momo Froti, decolando da 10, curva esquerda após a decolagem, 5117, Cristimônia 208 ao controle, é o TAN 3258. TAN 3258, cotejamento correto, reforma para funcionamento, portão 03. 03, chamaremos. entrada final e alias X-ray, reportabilizando localizador. 2000 pés, 10016, reportador estabilizado na X-ray e alias. Passarei do 9808, reduz a velocidade para aproximação final. Sente o 9808, inicia a redução. Chané 6310, informação alfa, confere. Autorizado Recife via UP WISC 58, nível 350, saída pouca transição Caju. Pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5113, frequência do controle 120.8. Aqui o autorizado Recife 350, autorizado 58, agora piso 0, Pucaracaju a saída. Vou pela esquerda, 5113 eu transpondo, 1208 ao controle, Cotejão 6310, gate ao meia. Chané 6310, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 06. Será? Volume 04, cheque sem livre pouso, vem a turma centena com 13 nós. Vai que foi, travou. Livre pouso, 10604. Web 6748, a sua identificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060.